você pode fazer com que eu me esqueça do mundo, mas o mundo não vai me fazer esquecer de você. Vim aqui pra te ver, pra te mostrar que minhas palavras só podem fazer pensar, e que só o amor realmente é que pode fazer mudar. Por isso eu vou bem devagar e analiso muito bem sempre aonde eu vou ter que pisar, e quem quiser fazer parte da minha vida agora vai ter que provar, porque quando você se porta demais é que menos vão te valorizar. Não dá pra dar prioridade pra quem te trata como opção. Na vida eu só busco a sinceridade no olhar de cada cidadão. Alguns têm, outros não, alguns ficam se vão. Guarde quem te ama perto do seu coração. O importante não é a flor e sim o cartão. Tem que ter coragem pra falar, mais coragem pra ouvir. Tem que ter coragem pra amar, bem mais coragem pra admitir. Não se enganar, não se iludir. Sonho pode fazer chorar ou pode fazer sorrir. Pode fazer acordar ou pode fazer dormir. Nem sempre vou agir da forma que eu quero, mas da forma que for necessária. Às vezes é preciso ir na direção contrária pra ser feliz. Talvez cure essa cicatriz. Não dá pra errar pela segunda vez. Eu busco a felicidade que eu sempre quis. Eu valorizo o que realmente tem valor. A família que vai estar comigo na alegria ou na dor. Faça o melhor, me traga o que quiser, mas eu dou valor se me trouxer o seu amor. O seu amor. Eu valorizo o que realmente tem valor. A família que vai estar comigo na alegria ou na dor. Faça o melhor, me traga o que quiser, mas eu dou valor se me trouxer o seu amor. O seu amor. O coração pode perdoar, mas a mente já não esquece. Talvez num simples tchau você só me desaparece de vez. Vai perceber que tem coisa que não dá pra entender, que não dá pra explicar pra você. Só vai aprender a dar o valor depois que perder. Melhor calar um sentimento, deixar no gelo, do que manifestá-lo a quem não sabe compreendê-lo. Você vai dar valor ao momento, até que se torne uma lembrança. Sentir a dor do arrependimento quando pensar tudo na balança. Confiança, a gente leva anos pra construir, segundos pra destruir. É onde poucos vão ficar e muitos vão sair. Na vida vou tropeçar, cair, cambalear, mas não vou desistir até subir, me levantar. Quero seguir, lutar, porque se eu não fizer por mim, ninguém vai me esperar. Existem momentos que é preciso parar, fazer logo tudo mudar. Tudo vem do que você escolhe, como um fruto que se colhe. Então observe, pare, olhe. Não dá mais pra ter coração mole. Eu sinto falta das pessoas que se foram pelo que elas não foram. Não amaram, não valorizaram e agora choram no canto, pensando a fundo em um profundo pranto sem glória, lamentando o quanto é o final do encanto, o final dessa história. Eu valorizo o que realmente tem valor. A família que vai estar comigo na alegria ou na dor. Faça o melhor, me traga o que quiser, mas eu dou valor se me trouxer o seu amor. O seu amor. Eu valorizo o que realmente tem valor. A família que vai estar comigo na alegria ou na dor. Faça o melhor, me traga o que quiser, mas eu dou valor se me trouxer o seu amor.